só por Deus doidão. Foi fina a afinidade, ficamos fluindo ideia na pura simplicidade. Relax, se envolvendo com o som. Seu olhar era mil fitas, pressenti tinha o dom. Quero sentir a pele pêssego, sorriso marfim. Aquele molde era inédito e foi feito pra mim. Me chamar de egoísta, egoísta quem não é. A dama era intenso, um caminhão de mulher. Sabe qual é que é a estatura mediana mais famosa? Salta agulha, torneadas, curvas, vestido rosa, maloca. Na hora fiquei vidrado desse tipo. Eu não lembro em todo o meu passado. Lindo o presente, vai se ligando na tese. A mina nessa. Mas beatifico com meu rap. Imaginei suas mãos, shampoo, meus dreads, nossos moleques. E sempre me chamando de jamestre. Propôs uma se foi. Propôs uma se foi. Propôs uma se foi. Derrubando o castelo que eu fiz pra nós dois. Propôs uma se foi. Propôs uma se foi. Cabreiro, sem compromisso, um grande passo. Me convida num sorriso, mas foge do abraço. Corpo tatuado e dança como ninguém. Hipnose pélvica, quadril no lindo, vai e vem. Chuva, fina Joe, extrema elegância. Do lado, perto, mais longe, quero encurtar distância. Se for pelo cansaço, a vitória é minha. Perfume, cheiro de mulher, fragrância que climatiza inteligente. A usar as palavras, pensei comigo, estourei. Delícia bem humorada, já se foi mais um refrão. Borbulha os pensamentos, na seda desse cabelo. Quero um momento de mão dada na quebrada. Porque não é OM, o mundo gira, gira o mundo. E a gente se surpreende, mas chamou na canela. Evaporou, sumiu, se foi. Derrubando o castelo que eu fiz pra nós dois. Propôs uma se foi. Propôs uma se foi. Propôs uma se foi. Derrubando o castelo que eu fiz. Ela foi. Propôs o lance. Ela se foi. Propôs o lance. Foi. Derrubando o castelo que eu.